O dia 31 de março na história. 1964. Os militares organizaram um golpe de Estado e assumiram o governo brasileiro. 1964. O metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva perdeu o dedo mindinho da mão esquerda em um acidente de trabalho. 1967. Durante um show em Londres, o músico Jimi Hendrix incendiou sua guitarra pela primeira vez. 1970. Foi eleito o Papa Adriano I, o 95º Papa da Igreja Católica. 1984. O presidente Figueiredo anunciou em cadeia nacional de rádio e TV que seu sucessor seria escolhido por votação indireta. Ele prometeu para o futuro a eleição direta em dois turnos. 1985. O pugilista Dilson Maguila Rodrigues perdeu a invencibilidade ao ser nocauteado pelo argentino Walter Daniel Falcone. 1993. A Organização das Nações Unidas autorizou a intervenção militar na Iugoslávia, aprovando o ataque contra aviões que haviam violado a proibição de sobrevoar a Bósnia-Herzegovina. 1993. O ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, morreu durante a filmagem de O Corvo, na cena em que retratava a morte de seu personagem. A arma disparada contra o protagonista deveria estar carregada com balas de festim. Esses são os fatos que fizeram o dia 31 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.